ele é pastor. E aí, Raul, beleza? Reacionais aí, esquema de todo. Exatamente, vai capital aqui. Tabaté, mas calma, desculpa, mas não é mané. Vamos que vamos. Vou, guiado pelo Criador. Vou, tô protegido. Vou, na busca do tesouro. Vou, tá escondido. Vou, guiado pelo Criador. Vou, tô protegido. Vou, na busca do tesouro. Vou, tá escondido. Busca o mesmo tesouro sem ouro de tolo que já foi buscado de fato por antepassados. Iludidos e por tantos corrompidos pelos cantos no decorrer do correr. Com os canos, bando de insanos, com planos meros, materialmente belos, mas analisados a risca, rego. Um povo cego, mas não me nego, descarrego todos meus versos revoltos, pode guardar seu lego. Guerra não é brinquedo, vou sem medo, pago o preço, muitas vezes tenso, penso no meu ideal. Provar com sutileza que a riqueza do Senhor não será medida por dólar, euro ou real. Vou, guiado pelo Criador. Vou, tô protegido. Vou, na busca do tesouro. Vou, tá escondido. Vou, guiado pelo Criador. Vou, tô protegido. Vou, na busca do tesouro. Vou, só, tá escondido. Onde será que é o lugar que o tesouro se esconde? Na humildade do plebeu, na riqueza do conde. Me conte onde você procura contra a doença, cura nessa vida, loucura pra não cair. Segura nas mãos de quem sempre vai querer seu bem. Nem que tenha que fazer de alguém seu amigo também. Que vem pra te mostrar que você não consegue perceber que o tal tesouro escondido tá dentro de você. Não vê que tudo aquilo que você procura é ilusão. Que tudo que você precisa tá no seu coração. O amor pela sua mina, o respeito pela família, a sua certa trilha que nunca descarrilha. Então sai do buraco, olha pra cima e vê que a vida sofrida nunca foi sua sina. Ter o que você quer ter não vai trazer o tal tesouro tão sonhado. Seu talento vai morrer, mas não presta atenção, seja usado mais na regra. Aconteça o que acontecer, sonha, mas não se entrega. O tesouro escondido, não desiste, corre atrás. Esquema sigiloso, nefasto, gírias nacionais. Guiado pelo Criador. Tô protegido. Na busca do tesouro. Tá escondido. Guiado pelo Criador. Tô protegido. Na busca do tesouro. Tá escondido. Bem informado eu falo, não me embalo, nem bala abalo. Costumes e tradições, heresias não calo. Meus pensamentos falo, parando pra pensar passo. Do elemento progressivo, nocivo aos laços negativos. Decepados e corrompidos, deturpantes, perigosos, nocivos. Amigos, enfatizar o livro mais vendido em toda a terra. Laços que brindam e sufocam, trazem pra vida perigos. Erra, por não saber, erra, por não querer. Infelizmente voz de luta não quer se envolver, sobreviver. Vendo o seu sonho realizado, quer ganhar a causa, ouça bem se aceito advogado. Está consumado, não negue, não será negado. No livro da vida jamais será arriscado, é complicado. Vários caminhos, labirinto, arriscar os passos. Na tela da sua vida, pinte sem errar os traços. Dificuldades, vaidades, vontades, passos, lugares, vitrines, closes, situações, conspirações, militares, nos ares, bombas, nos mares, ondas. Escolha bem com qual tesouro irá pagar as contas. Guiado pelo Criador. Tô protegido. Na busca do tesouro. Tá escondido. Guiado pelo Criador. Tô protegido. Na busca do tesouro. Tá escondido. É com você que eu estou falando. Não se faça de desentendido, porque do certo você vive fugindo. Não reconhece quem de fato é seu amigo. Na sua mina vive dando perdido. Ei, eu estou te irritando, pois quero agora refrescar sua memória. O importante é o que se faz nesse momento. Sua vitória se torna meu argumento. É referência e também meu incentivo. Ei, tesouro escondido. Guiado pelo Criador. Tô protegido. Na busca do tesouro. Tá escondido. Guiado pelo Criador. Protegido. Na busca do tesouro. Tá escondido. Aí tá firmeza agora.